Eu quero cumprimentar aqui muito especialmente, primeiro, a todos os formandos de hoje e aos seus familiares, porque vocês é que são os realizadores desses sonhos e quem estão pavimentando um novo futuro para a nossa cidade. Cumprimentar, saudar, agradecer e parabenizar a cada um de vocês. Quero cumprimentar a minha mãe, que é presidente do fundo. Mãe, vem aqui no bolso saber quem é que ela é. Muita gente conhece a minha mãe. Eu tenho medo. Minha mãe é presidente do fundo social. Tem 76 anos. E viveu toda a vida em situação. Quero cumprimentar aqui o nosso secretário de Educação e aproveitar quando ele disse que ele está. Que ele falou assim, faz tempo que está velho, né, Fábio? Eu queria dizer que eu adapto as frases ou as falas de Paulo Freire, de Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: nós, seres humanos, não somos como carros, como máquinas, que nascem prontas das lojas e ao longo do tempo vai se desgastando, vai apodrecendo, vai enferrujando. Nós nascemos pequenininhos, bebezinhos, e vamos ao longo das nossas vidas melhorando a cada dia, que é o que vocês estão fazendo aqui. Portanto, Fábio Marques, eu sou a mais nova edição revisada de mim mesma. E todos nós, mais do que agora. Quero cumprimentar o nosso secretário Fábio Inácio, a nossa secretária de assistência social, Karina, cumprimentar o meu querido amigo, vereador, Paulo Tito Paulo, e dizer que éramos jovens, como vocês, meninos e meninas, e nós estudávamos ali no Jardim Casqueiro, onde hoje é o Hotel, e a escola chamava Grupo Escolar Jardim Casqueiro. E o maior especialista em mapa para identificar rios era o Paulo Tito. Eu colava dele sempre em geografia, gente. E hoje, olha, você vê como que é a vida, né? Nós tínhamos 10, 12 anos de idade, nos reencontramos na vida, muito tempo depois, ele, vereador da Câmara Municipal, combatente, que vive na cidade, eu, prefeito da cidade. Portanto, é uma satisfação ao Chico. Muito obrigada por você estar aqui e pelas palavras de incentivo, de motivação que você deixou aqui para os jovens da nossa cidade. Obrigada. Cumprimentar a equipe, toda a equipe da Fábrica da Comunidade, de um trabalho, o Robson, que está aqui, toda a equipe, não vou poder nomear a todos, mas a Karina representa a assistência social e o trabalho que vocês fizeram durante todo esse tempo, junto com a Secretaria de Educação, com o Pedro Nolasco, que é professor, enfim, com toda a equipe. E cumprimentar a nossa ONG, que é responsável por este trabalho, que é a ETAF, que tem um contrato com a Prefeitura de Cubatão. Um contrato, como disse a Regina, que foi por licitação pública. Várias empresas concorreu e a DECAF apresentou o melhor projeto e o melhor preço e tem feito o melhor trabalho. Obrigada, parabéns. E cumprimentar também aqui os nossos secretários, o secretário aqui do Meio Ambiente, Baldini, a nossa secretária de Esporte. Você conhece a nossa secretária de Esporte? Ela era campeã de canoagem aqui em Cubatão quando era menina, eu lembro. Ó, essa aqui. Renê. Baldini é uma ambientalista de Cubatão, esposa dele é dentista aqui na cidade, nosso secretário do meio ambiente. Doutor Ronaldo é nosso chefe da auditoria, por favor. É o nosso chefe da auditoria também da cidade, é batente, né, aqui. José Roberto Calazans, mora no Castelo, é da família Calazans, antiga da cidade, secretário de administração. Bom, Eu vou para onde eu moro, na cidade, nasceu na cidade. Só porque às vezes eu escuto dizer assim que eu trago coração, eu estou tentando descobrir onde estão, enquanto eu tenho, né? Mas, gente, eu quero falar aqui da minha alegria, da minha satisfação e dizer para cada um de vocês o quanto os pais de vocês, a família de vocês, estão orgulhosos de vocês. Eu queria pedir a gentileza de quem é pai, irmão, família, que veio aqui só para assistir esse momento especial de vocês, que veio para ver o irmão ou o filho nesse momento, que levantasse, só para a gente ter assim, uma noção dos amigos que aqui estão. Parabéns. Olha o filho. Agora eu vou pedir para esses jovens que estão muito orgulhosos e felizes com a presença de vocês, porque vocês são muito importantes para eles, que eles fiquem de pé. Fiquem de pé. Aí. Sim. Obrigada. Quero também cumprimentar e agradecer o assessor Rubinho, o deputado Luciano Batista, que está aqui presente, animado e tirando foto de vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês que me contaram que vocês eram alunos do Rebelde. Mas eu vou contar uma coisa também como uma pessoa que hoje tem 51 anos, que nasceu nessa cidade, dei aula aqui nessa cidade 29 anos, como dei aula no São José, como dei aula no primeiro de maio de Anjoal, nossa. Sou mãe de duas filhas, tenho uma neta, um netinho, ela é de lindo. E a minha mãe está aqui. Quando eu era adolescente, eu também era rebelde. Eu até contava assim, eu sou rebelde, porque o mundo diz assim, que nós adolescentes somos rebeldes. Mas a rebeldia pode ser conduzida para a rebeldia do bem, que é essa rebeldia que vocês estão paginando na história de Cubatão. É aquela rebeldia da irreverência, mas é a rebeldia de quem cobra uma cidade melhor, e os nossos jovens cobram. Que é esse nosso sonho? Como Cubatão, durante tantos anos, foi uma das cidades mais ricas do Brasil e tão pobre? Como uma cidade que contribuiu tanto com a riqueza da nação brasileira e os nossos jovens não têm cinema, não têm espaço para destruir, as praças que estão destruídas, as calçadas quebradas, aí as pessoas colocam todos os políticos no mesmo saco de gás, ela está vendo? Isso é triste. Mas nós estamos preparando vocês para que vocês cobrem, para que vocês façam críticas construtivas, porque vocês é que vão construir este amanhã. Quem sabe aqui está sentada, a futura, o futuro vereador, o futuro prefeito, a futura prefeita dessa cidade. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse prefeita, não era? Ela falou para mim, sua filha, não. Quem sabe, não é isso? Então, eu quero dizer o seguinte. Eu me preocupo muito com a educação. E o índice de frequência de vocês era irregular na escola. Depois que vocês passaram no secundário curso, sabe o que aconteceu? A frequência de vocês melhorou. E segundo todos os professores das escolas em que vocês estudam, melhorou a postura de vocês, melhorou o interesse de vocês na escola e os professores de vocês, a maioria que está aqui, está trabalhando nesse horário, disseram que ficaram muito orgulhosos, deixaram um abraço, tão orgulhosos por vocês terem cumprido essa etapa na vida de vocês. E da turma que começou, quase, acho que só dois alunos desistiram. Todos começaram e terminaram. Isso é muito importante. Começar e terminar tudo que você começa, você terminar. E vocês terminaram. essa etapa que vocês estão passando, que vocês estão passando, eu estava aqui enquanto eu vi o Fábio, estava cochichando aqui com a Regina. Eu não quero que termine. Eu quero que você faça um desafio. E às vezes eu faço coisas, eu falo coisas, o pessoal fala, essa prefeita me engana cada uma. Será que pode? Será que não pode? A lei que interdite, o recurso não dá. Eu estou vendo um monte de coisa. E aí eu digo, vou fazer. Eu quero lançar aqui um desafio. Depois eu quero sugerir uma comissão de alunos, um pai, para a gente fazer uma reunião no nosso gabinete. Porque eu estava discutindo o seguinte aqui com a Regina e com o Fábio. Vocês têm, em média, 14, 15, 16, até 17 anos. A grande maioria não está ainda apta para o mercado de trabalho, mas estará brevemente. E fez um curso. Foi bom? Vai parar aí? Não. Eu queria lançar um desafio para vocês, e para mim, para nós governos, para todos nós, que é o seguinte. Eu acabei de pensar isso, hein, gente? Se alguma coisa não der certo, depois, por favor, não diga que a prefeita prometeu e não cumpriu. Diga que a prefeita tentou construir juntos e talvez a gente não chegue onde a gente quer. Mas esse é o desafio. Eu quero uma foto, um quadro de cada um de vocês colado em algum prédio que a gente vai escolher, na parede, uma primeira turma formada e nós queremos acompanhar cada um de vocês. Vou discutir aqui com a Detap, com as indústrias de Cubatão, presta atenção. Cursos que custam caro aqui, como soldador, que custa R$1.400. Vou tentar parcerias para que nenhum de vocês pare de fazer curso até 18 anos e trabalhar no mercado para o trabalho. Então, gente, você imagina como nós vamos ficar felizes se vocês começaram, daqui a alguns anos vocês falaram para outros, eu fui primeiro, você veio atrás de mim, e você também conseguiu abrir essa porta. Então, são 150 quadros, tudo colorido, bonito, na parede, nós vamos inaugurar isso, vamos chamar toda a imprensa, a família, vamos chamar os empresários para que eles conheçam e possam apoiar os nossos nesse projeto. A prefeitura também vai destinar recursos para que vocês não passem. Eu tenho certeza que é esse o caminho que a gente muda. Nós não podemos abandoná-los agora. Vocês deram exemplo de que podem mudar a história de vida de cada um, melhorar a história de vida de vocês, das suas famílias e almejar um futuro melhor. E um governo como o nosso, a gente que veio da base, que veio do chão, a gente não veio lá da política, da aristocracia de cima, a gente amassou lama. Eu amassei lama para ter um diploma na minha vida. Eu andava a pé para chegar na faculdade, estudei com meus estudos. Para o Marcos também, ao Dinho também, a Renê também. É muito difícil essa vida competitiva e injusta. Mudar não é fácil. As pessoas às vezes cobram tanto de mim, parece que sugam a minha alma. E eu só peço, me dê mais um tempo, paciência. Já mudou tanta coisa. Nós mudamos o transporte. As escolas, vocês viram as escolas? Estão tendo elevador nas escolas com dois andares. O banheiro parece banheiro de shopping. Vai ter notebook na escola. E tem uma resposta. Agora, esse sonho, eu só fiz aqui um desafio. Está encarregado aqui o Fábio, a Elenita, de agendar uma reunião. É que uma reunião menor não dá para ficar discutir valor, custo, preço, passagem, empresário, tipo de como foi. Eu vou pedir depois, vou fazer democraticamente, tá? Fazer democraticamente. Qual quantidade de meninos e meninas é 50, 50, mais meninos e mais meninas? Mais meninas? Opa, meninas, aí. Então vamos fazer o seguinte, uma comissão de 10, mas vocês vão ter que eleger. cinco meninas, cinco meninos, fazer um abraço, bota a urna lá, pensa naquele colega que leva a coisa, que vai ter o papel de ir na reunião, depois voltar a fazer uma reunião com vocês, contar tudo que foi discutido, aí os colegas às vezes têm algum questionamento, os representantes levam de novo, então vocês vão eleger 20, porque são 10, mais 10 suplentes. São 8 escolas? 2 pessoas? Bom, de qualquer forma vai ser com uma, bonitinha, democrata, vai lá, vota. E eu vou pedir já para na semana que vem recebê-los e os pais vão ser convidados, 10 pais também, representando seus filhos, numa reunião no nosso gabinete, para nós escrevermos juntos um projeto que vai ser nosso e que nós vamos ter orgulho de construir passo a passo esse projeto. Eu não quero perder nenhum de vocês de vista. Eu que dou aula, como eu falei, há 30 anos, eu tenho aluno que virou juiz, advogado, engenheiro, eu tenho aluno que morreu assassinado, eu tenho aluno que matou e morreu. Mas eu tenho aqui 150 que eu ponho muita fé. E aqueles que nós perdemos, que perderam -se nos caminhos, não foi culpa deles. É culpa do dever, é culpa da sociedade. E nós temos que tomar conta dos nossos jovens. Então nós vamos começar esse trabalho junto com vocês. Então na semana que vem eu vou estar recebendo a todos essa comissão para a gente já iniciar essa parceria, este evento, convidar, já vamos nessa reunião marcar a data da exposição dos quadros, primeiro assunto. E, gente, vamos mudar essa cidade. Com todo o amor, com vontade, acreditando que vocês podem cobrar do governo, exigir do governo, mas também saber as dificuldades e ajudar a construir. Então, parabéns a todos vocês, a todos os pais. Nunca desistam, nunca percam a esperança, porque a esperança é de quem está no ventre das mães, de quem ainda não veio para o mundo, é de quem está passando, está aqui presente na Terra neste momento. Deus não nos colocou aqui para nascer, crescer, padecer e morrer. Nós temos uma missão aqui, e a missão com certeza é sempre fazer o bem e construir um mundo melhor. Deus abençoe vocês, sucesso, saúde, felicidade a todos vocês.